nossa situação. Quero só saber quem é o cara que eu vi entrar no cinema com você quando eu saí. O que você está fazendo não se faz. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Nem queira saber o que eu senti naquela hora. Quem se aproximar, porém pensei e fui embora. Não gosto de brigas, nem tão pouco confusão. Saiba que você feriu o meu coração. O que você está fazendo não se faz. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Demais. Três é demais.